em ciclone, estilo Chichi Chong, mais chinês. Os que vivem em Hong Kong, com um pensamento girando mais do que Donkey Kong. Como um jato que voa pra alto e pra longe. Aqui dentro desse tempo sou mais um monge, mais um Shaolin da CH Brooklyn. Para pra refletir o que acontece aqui, pois não me conformei, recitei, rejeitei, resetei todas essas leis, queimando na Babilônia, escutando Bob Marley. Até que o rec comece a gravar, la, la, la, la, la, la. Te senti pra iniciar a rimar, la, la, la, la, la, la. Tanta volta no planeta sem sair do lugar, la, la, la, la, la, la. Na câmara de gás, fumaça no penso, acende mais um incenso. Louco do pouco, sai benzo no meu iPod pelo centro. Existo, pois uso meu bom senso. Na câmara de gás, onde deixei de ser suspeito. Não fico tenso, eu curto a brisa. Assimila o estilo de vida, vicia. Medo amarelo, as bochas lesada. Impregnado com perfume da danada. Maria, relaxa e deixa eu te beijar. E desfrutar a fera de sua magia. Sacia minha ânsia, me guia, me inspira. Resina minha vida. Aperte o rec e comece a gravar, la, la, la, la, la, la. Te incentivo a iniciar a rimar, la, la, la, la, la, la. Tanta volta no planeta sem sair do lugar, la, la, la, la, la, la. Na câmara de gás, fumaça no ar, la, la, la, la, la, la. Eu sou uma semente, um pé de marihuana, que 50 gramas não dura uma semana. Eu sou uma semente, um pé de marihuana, que 50 gramas não dura uma semana.